Foram os Mão Morta com um tema do seu mais recente disco. Há já muito tempo que nesta latrina o ar se tornou irrespirável. Depois de uma espetacular fuga do mercado do entretenimento e de uma meteórica aparição no mercado da cultura com Mueller no Hotel Cicerov, os Mão Morta surgem agora a atacar a sociedade de consumo e o lugar de mercadoria que ela lhes destina. O novo trabalho, já à venda nas boas discotecas, levanta fundadas interrogações quanto ao futuro do grupo. É que a partir daqui, nada será como dantes.